radio, présent chez Corvette. Eu fico desautorizado seguir táxi lento com cautela via Pátio 1 até a remota 1 ou 2, atento à companhia rebocando até 1 ou 3. Para o 2228, codando diretamente com Recife, em frequência 2228, até 260. 288, 260, obrigado. Um táxi. É chamar táxi, mas não atrasou. Linha 2, 1, 2, Paulo 3, 1, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Vai ter que sair via Fox, 62, 1, 2, e poderia confirmar o portão? Afirmo, libera critério, 62, 1, 2, após Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 62, hein? Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62, 1, 2. siga na 212. Que a empresa tinha passado pra gente, que a gente pinga 5, a senhora poderia confirmar pra gente, lembra? Aguarda antes daquilo, irei confirmar com a infraero, pois eles acabaram de mudar, ok? 6212. Gente, aguarda antes daquilo, 6212. É 6212, segue via Alfa Juliette, portão 541. Gente, Alfa Juliette, portão 541, obrigado, 6212. 931. 9931, confirma o seu evento? 303. Gente, bom, 9931, aguarda para o início do táxi. Valeu. Autorizando continuar o táxi. Táxi já é bate 1 até a Índia, ponto espera pista no 0-1-1-1-8-9-5. QNH no 0-9. Índia, ponte espera 0-9-5-19. Vou 9-9-3-1. Salvador, eu vou 9993. 9913, pode estar da 10. 9931. 9931, boa. Autorizado alinhar e decolar, pistão na 0. Vento 200 graus, 0619. Alinha e decola, vou 9931. Então, informação em curso é Bravo, protocolo para Serra Bravo Golfiosa, calibre 220. Autorizando Serra Bravo Golfiosa, conforme rota, plano de voo, nível 220. Decola pista 17, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo Vatap. Transponder 5027, o controle em 120 decimal 8. Patão Guiz, que é aqui então. Tango, então autorizado a decolagem da pista 1 a 0 e confirmando, primeira curva à esquerda, no perfil de saída da mão do Vatap, proteja com gentileza. Afirmo, esquerda. esquerda, pista no zero, pista da mão voltada, tem contagiamento correto, confirmacionamente, transporte em fio, o pro B e o tóxico. Papa Tango, Whisky, Yankee Tango, no pátio 4, quando pronto de motor, em 1895 para acionamento. Qual é a função, no pátio 4? Enquanto no pátio 5, então, Papa Tango, Whisky, Yankee Tango. Whisky, Yankee Tango, livre, você não acha um táxi? Saída da El. 360 da El, gol 9931. Está curvando à direita para evitar a formação, gol 9931. Ligou 9931. Siga. Solicita BDF. Certo. Voo 9931, voo de BDEV. Presidente, voo de BDEV, voo 9931, obrigado. cruzou 90, voo 9931. 9931, chame centro Recife, 125, decimal 1, ao término 33, decimal 25. 133, decimal 95, correção. Yankee, Tango, autorizado cruzamento da pista, segue Quebec, Mike, reporte na Taxo Lima. Mike, reporte na Lima, Oceano. Chefão, autorizado táxi via pátio principal, Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Principal, Índia, no ponto de espera, reporte pronto, o Chefão. Tango, Ponte Sierra, pronto. Papa Tango, Whisky, Yankee Tango. Autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Autorizado a linha de decolar, Whisky, Yankee Tango. Tango Whisky, Yankee Tango, decola 254, chama o controle 120-8. 120-8, Whisky, Yankee Tango. Controle, Papa Tango Whisky, Yankee Tango. Papa Tango Whisky, Yankee Tango, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 220 e a saída móvel. Momo subindo pro 220, Whisky, Yankee Tango. Lembrando, o Eastern Tango com referências visuais do setor solicita a proa de Índios da presença, possível? Se é proa, o Eastern Tango? Pode. Se é proa, o Eastern Tango? É, aguarde o Eastern Tango. Controle, o Eastern Tango, Pro de Índios, da presente 279. Colete na posição, por gentileza, o Eastern Tango. India Mike Bravo Eco Sierra, Índios. Aguarde sua ordenação com o centro de Recife, o Eastern Tango. Vai dando, o Eastern Tango. Tango, Eastern Tango, voe Índios. Grato, grande Índios, Eastern Tango. 197 no 1, aciona identificação, chegada à área autorizada, desta via para o nível de voo 050, altímetro no 09. Desce para... escolha esse dia para o 050, 10, 19, no altímetro na 79. Controle Salvador, tem 3170, frente à formação do Charlie. 3170, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível de voo 060, QNH 109. Descendo via ao nível 060, 109, tem 3170. Abatando o esquio em que estão, no semicentro de Recife, 128, decimal 8, alterno no 260. 288, alterno no 260, isso é certo. aeronave de altitude do controle Salvador informa que Salvador opera no momento visual nos mínimos chuva leve sobre o campo e pista molhada. Sim, isso é Sérgio, A 9791, sem restrições, visa para 2010, TNH1019, autorizado ao final do procedimento ILS, se registra no zero, chama estabilizado. Autorizado o X-Ray, estabilizado, a 3170, visa para o nível de voo 050, TNH1019. TNH1019, boa noite, bom dia, 4216, transfere Charlie. 4216, boa noite, identificação, chega da maré autorizada, desça via para o nível de voo 060, QNH1019. Autorizado via, para o 060, 1019, 4216, pode voar, sabe, Charlie? 03, na aproximação, azul 4216, mantém a chegada. Mantendo, o centro solicitou high speed na descida. Sim, se aguarde mais um pouco para voar em tapa. Aguarde. Salvador, boa noite, 3520 transfere, descendo 150, centro da Charlie. Scan 3520, acione identificação, chegada Mari autorizada, voando direto Mari, desça para o nível de voo 070, altímetro 909. Uno 019, descendo para 7000 na Prodimari 3520. Scan 3170, sem restrições, desça da 3000 pés, altímetro 909. Restrições para 3009, 3170. Azul 4216, voe direto TAP. Voe direto TAP, azul 4216. Estabilizou, Oceano 7 no 1. Oceano 7 no 1, completa o final do procedimento. Chame a torre Salvador, 98, decimal 95. 295, Oceano 97 no 1. Oceano 3170, desça para 2000 pés, QNH 1099. Autorizado o final do procedimento, ILS X-Ray, ISCA 90, estabilizado. 370, desça 2000, autorizado ILS, estabilizado. 711, bom dia, continue a aproximação, reporte, quando visual, baixado travado, ajuste na 019. Baixado travado, reporte na visual, 719. Seu campo à vista, 719. Canave 711, forma chuva leve, pista molhada, motorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado pouso. 3520, informa o tráfego nessa posição de 12 horas 17 milhas, rumo nordeste, é um Eco 90, passando a nível 195, em descida ao 050. Afirmativa, seu mesmo, no visual, seu 3520. Salvador, bom dia, 1972, para o 1, informação, chave. Zona 972, acione identificação, chegada Mari autorizada, desça via chegada para o nível de voo 070, QNH 1099. 070, 1099, solicita pro hoje, uma da presente, 972. Número 4, na aproximação, mantenha a chegada, voo no 972. 972. Solas 23, direita 1201. Direita 121 no Sana 97, 19. Boa noite, Ponteira, na recepção de impacto. Ah, certo. Outra coisa na meia, confirme a velocidade indicada. Reduzido agora para 2309. Sim. Três 520, desça para o nível 050, que é Niagara no 099. 050, meia nota 3520. Pronto, 97, o nono livrou. 971, 30 táxi, e Alfa, Pass, Juliette, Pet 1, na posição 04. Sustana, 971. Minha 258, adiciona identificação, chegada mar autorizada, dessa via para o nível de voo 070, altímetro 909. 070, 070, 070, 070, 070, 070, completa o final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 8, 2, 5, 3, 970.